Vive agora, ama agora, faz tudo o que quiser agora. O amanhã é tarde demais, o ontem já foi embora. Fala pra mim quanto tempo tem, que você quer ser feliz faz tempo, hein? Quer viver bem, ver sua família bem também. E só ter grana não basta, é necessário, eu sei, mas isso é o de menos. Faça do seu sorriso sereno, que eles tomam por gestos obscenos. Não perca seu brilho por nada, que ninguém ofusque sua luz. Nascemos sóis, morremos sóis, somos reis, faça jus. Arrependimento não mata, se fosse o contrário não sobrava um pra contar história. Escreva sua trajetória, pois essa passagem é provisória. Não faça sua escolha aleatória, seja firme em cada passo dado. Tudo tem dois lados, certo é certo, o erro é aprendizado. Não fique preocupado com o que pensam ou com o que falarão. Mente e corpo são focados em uma só direção. Nunca se esqueça de onde veio e o que fez chegar até aqui. Aproveite o caminho, o destino é incerto, nunca se sabe a hora de partir. Ah, soube só aqui do que me diz. Quanto que cê pagaria para ser feliz? Pois bens materiais não pagam tudo que já fiz. E agora é tudo que eu sempre quis. Ah, soube só aqui do que me diz. Quanto que cê pagaria para ser feliz? Pois bens materiais não pagam tudo que já fiz. E agora é tudo que eu sempre quis. E aí, Macone? E aí, irmão? Eu tava pensando sobre a vida, filho, tá ligado? Obrigado. E a gente tem vivido mais no futuro e no passado do que no presente. E você, o que acha disso? Sobre sua vida, o que você me diz, nego? O que você me diz? Quantas boas será que você vive, nego? Tantas coisas que tive, achei que seria o limite, errei. Quando não tinha mais nada pra acreditar, acreditei, me superei. Só queria um pouco de tudo, como sempre sonhei. Acordado me vejo no mundo com leis e quebra de leis. Faço o que eu acho certo e vejo o mundo tão errado. E se eu me desespero, é mais fácil de ser afogado. Tá ligado? Não, cê não tá ligado. As coisas que já passei faz o verão ser tão gelado. Olho no olho pro espelho, me vejo distante de mim mesmo. A maldade me dominando, é o mundo e seus efeitos. Então, irmão, mais ou menos essas ideias que eu tô tendo ultimamente, tá ligado? Pode crer. A mesma coisa não muda nada, a mesma vivência. Família, back to back, colega mesmo rec. Isso mesmo. É a família, ha! Back to back. Salvador, Bahia, prau! Pro. Ah, soube só aqui do que me diz. Quanto que cê pagaria para ser feliz? Pois bens materiais não pagam tudo que já fiz. E agora é tudo que eu sempre quis. Ah, soube só aqui do que me diz. Quanto que cê pagaria para ser feliz? Pois bens materiais não pagam tudo que já fiz. E agora é tudo que eu sempre quis.